Francisco Gravações, CD Centro. Roberto, banda meus amores, ao vivo. Balanço, beleza, bonito. Meu olhar o tempo inteiro é desejo, beija-flor, barulho do ar. Minha rosa, seu perfume verdadeiro. Eu fico a delirar, na sede de te amar. Vou mergulhar no mar do amor mais verdadeiro. E se você quiser, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Seja o que Deus quiser, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. O love. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Você vai gostar. Roberto Banda, meus amores, CD Centro. Ao vivo. O som do cassete. Meu olhar o tempo inteiro. É desejo, beija-flor, para o voar. Minha rosa, seu perfume verdadeiro. Eu fico a delirar, nas febres de te amar. Vou mergulhar no mar do amor mais verdadeiro. E se você quiser, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Seja o que Deus quiser, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Love. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Você vai gostar. E se você quiser, eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Seja o que Deus quiser, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, menina bonita. Love. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, amor. Grave do meu love, menina bonita. Você vai gostar. Você vai gostar.